tarde. Ainda arde na lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado vem rondando minha porta feito alma penada. Você vive dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não entra nessa, porque um dia ainda te explico direito. Eu sei que esse caso tá meio mal contado. Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito. Eu só faço com você. Eu só quero com você. Eu só gosto com você. Adivinha o quê? Mas eu só faço com você. Eu só quero com você. Eu só gosto com você. Adivinha o quê? Você. Eu só quero com você. Eu só gosto com você. Adivinha o quê? Mas eu só faço com você. Eu só quero com você. Eu só gosto com você. Adivinha o quê? Mas eu só faço com você. Eu só quero com você. Eu só gosto com você. Adivinha o quê? Mas eu só faço com você. Eu só quero com você. Eu só gosto com você. Adivinha o quê?